302, mas you're hover, rule of thumb. Essa fragrância vem invadir toda a atmosfera. Este é o 302, estilo caro, não errera. É só skill para espalhar terror na pista. Quando entramos no teu corpo como tentado terrorista. Acabou de lera, daqui só sai hits. Tenho um tomo nos pratos, mereras na técnica. Diz agora que o flow não bate. Adribo tipo de dano nas linhas, sou o crato. Venho a morada, sou GT de madrugada. Temos festas apesada quando há massa de marmelada. Faço uma vida, que isto vai ficar boquete. Tive que estar de volta com a boca de muita gente. Levanta já e te remexe neste rato. Não tenho para brincadeiras, é para arrebentar uma morada. Nunca te metas na frente da minha rara. Arrastamos o teu grupo de damas tipo tsunami. Escuta, não vale a pena negar. Sei que tu vais cadastrar ao ritmo do meu flow. Mostra lá todo o teu shine. 212 no som. DJ Tom também está cá. Isto é mano, é que vem com os beats. Gostava de acreditar. Nossos e nossas em um bom momento. Memoriza, isto é Flow 212. Ficamos com o ouro, vocês chegam com o bronze. Cali 10, DV, número 11. Rusty na produção, ainda temos DJ Tom. Componentes suficientes para o sucesso. Ao contrário, os elementos, não playamos no universo. Muita ambição, não se limite ao universo. Não vou dar nova brisa neste rap controverso. Get money, girl, stand up. Hardcore, bounce e beat, boycott. Leite só estão grifadas a coiote. Puxo fogo no beat, o Sands, what 212, privado é o spot. O som vai aguentar nas colunas do teu bot. Aquela do próximo, motor da McLaren. Nem mais nem mais. É que é Dona Karen, abençoados, ok, amém. Não vale a pena competir, não sabem de Ale. Bro, mantém, isto vai bem. Cali, gay, JV, que vale mais, tem. Rappers na tua zona, sei que não tem. Que passa frente ao nosso projeto, boy, de ninguém. Lato distante, tipo Jorge, por estrela. Do pelo, por volta, queda de cabelo. Tipo Fábio, cabelo, fechar a meta. Tipo Francis ou Bicuelo. Não aguenta o sprint. 212 shine, mesmo sem bling bling. Mesmo sem bling bling. 212 shine, mesmo sem bling bling. Sejam bem-vindos ao programa Musical Park, que marca a minha volta aqui à Antena Web. Pois é, pois é. Hoje é dia 10... Oh, dia 10. Onde é que ele já vai? Dia 11 de dezembro do ano de 2010, assim que é. Ano que está quase a acabar e eu estou de volta. Vou estar de volta, aliás, eu estou de volta com menos programação. É verdade, houve programação que teve que ser retirada às minhas horas e eu passo a explicar porquê. Embora a notícia já esteja no site, eu posso também dar uma explicação. Pois é, a saúde pegou-me uma partida. E então eu não vou poder estar tantas horas convosco aqui na Antena Web. Não vou poder porque, pronto, nem sempre nós podemos ir contra tudo o que são obstáculos e neste caso foi o que aconteceu. A saúde pegou-me uma partida e eu agora tenho que andar. Digamos que tenho que andar a toque de caixa, mas aquele toque de caixa, tocar bem, bem assim, andar ao ritmo que a minha saúde me permite. Eram 30 horas mais ou menos aquelas que eu fazia de programação, baixaram um bocadinho mais, mas nem por isso deixo de estar convosco aqui na Antena Web. Sempre que me for possível, aliás, sempre sendo possível, eu vou estar por aqui. É um orgulho estar consigo e acredito que se não fosse este obstáculo, eu continuaria a estar aqui nos microfones da Antena Web. Vamos então continuar nesta nossa emissão, explicadas as minhas, explicado a minha ausência. Vamos então prosseguir nesta nossa emissão, porque eu não estou aqui para blá blá blá. Ou melhor, até estou, porque tenho que explicar uma coisa. Hoje dedicamos a nossa emissão ao hip-hop português. A música, o hip-hop portuga, hoje está por aqui em alta. E, por isso, algumas expressões mais fortes e não usuais na música que costumo ouvir na nossa rádio podem ser ouvidas aqui e até podem ferir algumas sensibilidades. Espero que não, sinceramente espero que não, e eu explico porquê. O hip-hop tuga, bem como qualquer hip-hop do mundo, tem uma finalidade, foi criado para a expressão livre das ideias sociais de cada um. E certo que alguns expressam de uma forma mais revoltada ou de uma forma mais livre a sua ideia. É isso que às vezes se ouve nos hip-hops. O que vai acontecer é que aqui poderá eventualmente ouvir palavras que pode não estar habituado. Espero que de qualquer forma lhe cause o mínimo transtorno possível e claro que goste da nossa emissão, onde vamos dar espaço àqueles cantores que muitas vezes ninguém conhece. Pois é, andam os seus trabalhos a circular pela internet, mas não andam a circular muitas vezes por outros meios, nem muitas rádios. Mas hoje o Musical Park dedica então os seus 90 minutos ao hip-hop tuga, aquele hip-hop mais livre. Embora tínhamos começado de uma forma conhecida, com ao ritmo do meu flow, música dos Flow 212, vamos continuar também com mais três músicas bem conhecidas, mas daí para a frente não sei se vai conhecer todos os trabalhos que irão passar aqui no Musical Park. Mas, de qualquer forma, convido a que fiques por aí e ouças então grandes músicas que vão passar por aqui. Volto a referir que algumas expressões podem ferir algumas sensibilidades. Algumas expressões podem ser pouco usuais, ou aliás, são pouco usuais na nossa música transmitida em número maior aqui na Antena Web, mas hoje dedicamos os nossos 90 minutos ao hip-hop português, música de expressão livre à sociedade e aos problemas que ela acarreta. Por isso, algumas expressões menos usuais, ou talvez menos próprias, ou próprias, dependendo da situação em que elas são colocadas, vão ser passadas aqui. Vamos então prosseguir, e agora sim à música. Vou deixar de blá blá blá. Vamos ficar agora com Talento Clandestino, música trazida pela banda do Porto de Alema. Logo depois, ficamos com nada mais, nada menos do que Poetas de Karaoke, a música que deu aí que falar do grande Sam the Kid, a quem se chama até o Eminem português. Será? Não sei. Não sei, não sei. Eminem português não parece. Acho que Sam the Kid tem uma forma muito original de ser e de apresentar o seu trabalho. Em terceiro lugar, não porque fique para terceiro lugar, nada disso, ficamos com uma grande música, um grande trabalho de Valete. Convido-te então a ficares por aí, aproveitares e curtires estes grandes sons aqui no teu Musical Park. Não deixes de acreditar. Procura o teu caminho na estrada do destino. Não deixes de acreditar, pois tu não estás sozinho. Talento clandestino. Tantos cadernos preenchidos com pensamentos iditos. Vão passando os anos dedicado a isto, colorir o lado obscuro desta vida em que existo. Se a música é crime, considera-me bandido em estágio.

vai haver uma concentração clandestina no México, em Guadalajara. E queremos saber se vais ou não. Eu sou Valet, bro, e sempre quis ser regicida. Sacrificar a vida pela maioria oprimida. Sem contrapartida pela revolução, sou suicida. Reserva um bilhete de ida para mim, toda partida. E vou com anti-americanismo, mal de Tung, propagandeara. Com a filantropia com que Platão revolucionara outrora. Com aquele marxismo que a Trotsky impulsionara. Estou farto da senzala, tchau, são galas em Guadalajara. Minha aversão, imperialismo não sara. Não quero fama nem glória, dá-me só uma t-shirt de Che Guevara. Põe-me num 747, México, aqui vou. Viajo lembrando como a segunda torre se desmoronou. Depois de 15 horas de voo, o meu Boeing aterrou. Já fora do aeroporto houve um bro que me identificou. Irmão Valete, eu vim de buscar para a concentração. Entra no carro, só falta estupa começar a ação. Chegámos ao ponto rapidamente, assim clandestinamente. Provavelmente eu nunca vira pela frente tanta gente. Era uma cidade subterrânea cheia de dissidentes. Só resistentes e combatentes naquele contingente. Eu vi Sardar, Saramago, Miyakoto e Chomsky. Também vi os mentores do atentado em Nairobi. Nipónicos para vingar, Hiroshima e Nagasaki. Fidel Castro, Arafat, Chávez e Gaddafi. Ativistas, o Hamas, Jihad e Hezbollah. Zapatistas, talibãs, bombistas, a Fatah. Todos diferentes, mas com um objetivo em comum. Acabar com esta ditadura que a América implantou. A sede de vingança deixava todo o exército operante. Deram o sinal para nos reunirmos numa sala gigante. Em cima de palanque estava um fulano que elaborava o plano. Com status auditório que antes só queria saber quem é esse mano. Deixava toda a gente folgada enquanto ele liderava. É o Bin Laden. Bin Laden? Bin Laden, voz alterada, sem barba e com a cara totalmente modificada. Eu não o curtia, mas ele era o que a América merecia. Radical, sem diplomacia, assim como se exigia. Formulou o plano perfeito para a revolução que se pretendia. Tínhamos túneis subterrâneos até à cidade de Alexandria. É que se bloqueava informação da NSA e da CIA. Tínhamos M1s, F-16 e muita artilharia, eu ria. Informação. As bases militares americanas em todo o mundo já estão controladas pelas FARC, Al-Qaeda e milhões de civis revoltosos. O ataque aéreo ao Pentágono está previsto para as 3 horas e 36 minutos. Os ataques bombistas serão às 3 horas e 42 minutos. A invasão à Casa Branca ficará para as 4 horas e 28 minutos. Já sabe o que tem a fazer. Era um batalhão de submissos para acabar com aquela arrogância. Estava incluído na missão invasão à Casa Branca. Seria reforçada pelo movimento Black Panther. Garanto que a América nunca vira tanta encrenca. Vamos pelo túnel adentro e chegámos em meio-dia. Alexandria tinha como hoje cidade vizinha. E quando lá cheguei era inenarrável o que ouvira. A América já ardia rendida à nossa investida. Ficaram na defensiva, deixámos tropas sem vida. Éramos só homicidas com ira top à chacina. Numa outra ofensiva edifício na Ronu caí. Largámos poé da Mississippi em New York, Carolina, Califórnia, Louisiana, man, Detroit e Virginia, Georgia, Indiana, Illinois, Pennsylvania e Kansas. Às 4:15 já estava tudo controlado. Nossos soldados já tinham rádio, a TV e o Pentágono. Passado mais um bocado, Fidel leu o comunicado. Podes crer ao golpe de Estado. E à porta da Casa Branca fiquei com Bin Laden na sós. Disse-lhe sem hesitar um coche, deixa-me liquidar o George. Ele expulsou um sorriso e olhou-me fundo nos olhos. Sentiu segurança na minha voz, passou-me uma Kalashnikov. Era só ódio destrutivo na minha cabeça. Caracho exibindo, man, assim a dar paleta. Eu fui o homem escolhido, man, para ditar a sentença. Olhou-me para ter guido, man, para vingar o planeta. Entrei na Casa Branca, man, assim cheio de moral. Nas snipers iam batendo a escolta presidencial. Eu andava no piso inferior de corredor em corredor, abri a porta à procura daquele estupor. Vi a porta dos fundos, senti um feeling interior. Abri, até que enfim, seu ditador. Agora sente o pavor, vais pagar pela tua merda, pelos teus antecessores. Isto é pelas vítimas das guerras que vocês fabricaram, pelas bocas que morreram, pela falta de pão que vocês negaram, pelo terror que semearam, lastraram, perpetuaram, pelos homens e mulheres que as vossas bombas mutilaram, pelos fortes trabalhadores que vocês escravizaram, pela alma deste planeta que vocês danificaram. Ficaram. Morro, filho da porra. PJ é uma grande... Aliás, são dois rappers, ou mini rappers, que nos trazem O Que Eu Sinto Por Ti. É a música que vem já de seguida. Logo depois, ficamos com... NTS trazem-nos a música Ser Tu Próprio. E terminamos com... Mind... featuring NTK, que nos trazem a música Eras a Minha. São estas as três músicas, três hip-hops que vêm já de seguida para tu aproveitares três grandes beats, como se costuma dizer, que estes grandes mensageiros do hip-hop tuga nos trazem no teu Musical Park. Fica por aí e, claro, aproveita que são músicas bem bonitas e trazem poemas bem bonitos para ouvir. Passa, estou mais louco por ti. Estou contente por estar todo lá, mas triste quando estou sem ti. Peço desculpas por tudo o que eu te fiz. Simplesmente eu contigo só quero ser feliz. Muitas pessoas querem a nossa felicidade. Eu amo e digo-te com muita sinceridade. A tua boca, o teu olhar é tudo tão bonito. Enche-me de mentiras, mas em ti é que eu acredito. Eu amo-te do fundo do coração. Ficar contigo para sempre, sempre a minha intenção. Os olhares da nossa luz ainda não foram passados. Quando ficamos chateados, nossos corações ficam quebrados. Dias e noites, só frias ou coisas geladas. Minhas paisagens são vistas de dunas aguadas. Fiz uma coisa de mal, foi de sem querer. Eu amo muito, eu nunca mais quero perder. E vamos ser muito felizes e ninguém nos vai separar. Nem junto à força do vento, do amor ou do mar. És a minha paixão, serás em toda a minha vida. Encontrei a minha princesa perfeita e nunca te vou deixar à deriva. Nunca fez sentido desta música das poesia brilhando. Quando choras por metros, nas preciosos parecem diamantes. Mas desculpa por tudo o que te fiz sofrer. Ando contigo há mais de um ano e não te quero perder. Não há maneira de explicar o que eu sinto por ti. Espero que o nosso amor, baby, nunca tenha fim. Eu sei que às vezes tu podes ter toda a razão, mas só tu és e serás a minha paixão. Não há maneira de explicar o que eu sinto por ti. Espero que o nosso amor, baby, nunca tenha fim. Eu sei que às vezes tu podes ter toda a razão, mas só tu és e serás a minha paixão. Simplesmente és a mulher da minha vida. És bonita, a quem eu amo e para mim muito querida. Noite só contigo, a agarrar em ti. O teu coração junto ao meu fica parado em mim. Amor distante é difícil, às vezes fico muito sozinho. Sinto muito a tua falta e muito o do teu carinho. Esta é a única maneira de declarar o meu amor. Só a ti eu amo e dou-te o dobro do valor. Eu agradeço daquilo que por mim tu fizeste. Lutaste por mim e a mim sempre me tiveste. Eu amo e não te quero perder, mas eu também lutei por ti e tive, tenho e vou-te ter. Não há maneira de explicar o que eu sinto por ti. Espero que o nosso amor, baby, nunca tenha fim. Eu sei que às vezes tu podes ter toda a razão, mas só tu és e serás a minha paixão. Não há maneira de explicar o que eu sinto por ti. Espero que o nosso amor, baby, nunca tenha fim. Eu sei que às vezes tu podes ter toda a razão, mas só tu és e serás a minha paixão. Contigo eu vou chorar, contigo eu vou rir, amo-te e adoro-te. E é o que eu estou a sentir. Sentindo-me culpada toda a minha incerteza. Rimo da tua alegria e choro da tua tristeza. Contigo eu vou chorar, contigo eu vou rir, amo-te e adoro-te. E é o que eu estou a sentir. Sentindo-me culpada toda a minha incerteza. Rimo da tua alegria e choro da tua tristeza. Quando começas, investigas, intrigas, pescagas nisso. Uma ligação apenas, apenas o compromisso. Ao que entregas por completo. quer te queiras ou não. Este é o movimento, quer te queiras ou não. Este é o sentimento. Que tantos chaves vem dentro de ti, daqueles que acham receita. Mostrar negócio, aproveita para seres de próprio. Pop é pop, e há mais para dizer. Esta é a melhor vida que tu podes ter. Ser ou não ser, eis a questão. O prazer de saber, um lugar para a visão. Tentas passar todo o senso com um simples caderno e fazer calor, mesmo estando no inverno. Sensações originadas por uma batida e uma voz. Protestando não por todos, mas apenas por nós. Sentimos o que expressamos, expressamos o que sentimos. Estamos sempre a transmitir e é isto que transmitimos. Fura, procura novos horizontes. Analisa e explora e aborda novas forças. Só somos iguais, por tentarmos ser diferentes. Quem falaste em diferença é para isso que estamos presentes. Eu não, mas já aventamos todos juntos. Com dicas mandadas já sabes, deixamos outros tontos. Mestre cerimónias, sinónimo de potência. Curtos, curtos, não curtos, curtis e paciência. Ajuda, apoia a próxima cultura, aumenta, cresce. Podes mudar, muda, podes mexer, mexe. O que tens para dizer, a voz do diz. Aproveito para agradecer ao meu primo X. Foi ele que me pôs onde eu estou agora. Obrigado, és de conta comigo a toda a hora. Perfeita. Pensei ter encontrado a pessoa eleita. Na vida tudo acaba e entre nós tudo acabou. Não te esqueças que fui o único homem que te amou. Lembras-te do começo, foi demasiado perfeito. Agora não sei, mas tudo mudou, tudo ficou desfeito. Tu partiste sem explicações nem porquês. Tudo aquilo que sentias evaporou-se e só tu é que não vês. Tu brincas com palavras, tu brincas com sentimentos. Lembras-me do passado e eu fico por momentos a pensar em tudo aquilo que era único e perfeito. Olhar para ti e sentir que eu era o eleito. Mas tudo foi e é passado, para ti acabou. Conversas por mensagens, tudo isso mudou. Diz-me o que é que se passou, nunca consegui entender. Dizias amar, mas isso nunca soubeste fazer. Tu mudaste totalmente da noite para o dia. Porque é que aconteceu? Não, não era isso que eu queria. Se sabes aquilo que eu sentia, porque é que magoavas aquilo que mais te queria? Eras tão especial, eras única para mim. As tuas atitudes fizeram o nosso fim. Mostravas ser tão perfeita. Pensei ter encontrado a pessoa eleita. Na vida tudo acaba e entre nós tudo acabou. Não te esqueças que fui o único homem que te amou. Se sabes aquilo que eu sentia, porque é que magoavas aquilo que mais te queria? Eras tão especial, eras única para mim. As tuas atitudes fizeram o nosso fim. Mostravas ser tão perfeita. Pensei ter encontrado a pessoa eleita. Na vida tudo acaba e entre nós tudo acabou. Não te esqueças que fui o único homem que te amou. Não te esqueças das palavras que também me dizias. Pensava que eras sincera, mas afinal tu só mentias. Desiludiste-me, disse tu sabes muito bem. Mas também sabes ou deverias saber que eu senti não sou ninguém. Eu fiquei sem ti, eu fiquei aqui sozinho. Sinto falta de todo. Todo o teu carinho tu partiste, mas a saudade ficou. O sentimento permanece e a minha nada mudou. Mas tu continuas sem mostrar os teus sentimentos. Eu é que ando triste quando penso nos nossos momentos. E no silêncio da noite recordo o teu belo olhar. Tu não foste sincera com o que sentias, só soubeste magoar. Pensei que eras perfeita, mas que o tempo tudo mudou. Promessas de amor são mentiras e entre nós tudo acabou. Não percebo o porquê dessa tua enorme mudança. Tu magoaste-me, mas eu nunca irei perder a esperança. Porque eu sei que ainda gostas de mim, que nada morreu. Porque eu sei que no teu coração o rei ainda sou eu. Mas tu não encares com lealdade tudo aquilo que tu sentes. E eu

tempo. Às 6 da manhã pode mudar a tua vida sem mais nem menos. Apanhar de forma algo desprevenida, pôr tudo em perspectiva e apontar aquela tal saída que sempre teve lá, mas por alguma razão passou despercebida. É como ouvir o Summer Madness pela primeira vez, o deslumbramento de apreciar de quem se gosta na sua total nudez, o primeiro olhar de um recém-nascido que te tira do sério, um rebelde para lutar contra o império ou mais um genado. Não, não, agora a sério. Estou a enumerar algumas coisas que me dão vontade de seguir em frente num mundo que dá a ideia de estar a ficar demasiado deprimente. Fica esperto. Eu sei que te dói, se calhar a mim até me dói mais, mas eu descarrego onde posso, não descarrego nos demais. Passo. Belos dias de antes contra o bilhete, é só de ida, ida. Não há regresso no carrossel. Belos dias de antes contra o bilhete, é só de ida, ida. Depois de jantar é prato quente para sobremesa, boy. Neste restaurante é à vontade, é mesmo em cima da mesa. Dou um time na casa de banho do El, mas passa até ao capa. Já está a multidão à porta, mas nós entramos de socapa. Estamos na hora da comunhão. Uma bubble nunca fez mal a ninguém. Meto a hóstia na boca, agradeço a Deus por um feeling tão se bem. É apenas justo que possa extravasar da maneira que me der na real gana. Desde que não prejudique terceiros e que não dê nenhuma cana. Tenho uma lágrima no canto do olho, como o Bongo ou como o Bama. Às vezes dá-me para isto, fico sentimental, merda que guerra hispana. Já estou a beijar todos os meus amigos a dizer que os amo. Toda a gente sorri, toda a gente está bem. Sabes bem que é assim que eu gramo. Passo. Belos dias de descontro, o bilhete é só de ida, só de ida, ida. Não há regresso no carrossel. Belos dias de descontro, o bilhete é só de ida, só de ida, ida. Só de ida, ida. Não há regresso. nossa primeira parte. O tempo passou num instante. Mas se estás preparado, então ficas por aqui com M7, que nos traz à noite. Sou Isabel. Não sei o que é que posso ser à noite, mas eu à noite acho que continuo a ser a Joana. Mas ela não, pelos vistos, ela é a Isabel. É uma jovem também do Porto, do Norte, e diga-se, com muita garra. Pois é, representa bem as mulheres do Norte. Vamos terminar esta nossa primeira hora do Musical Park com À Noite Sou Isabel, música de M7, que traz esta grande, grande, grande música. Fica para o fim este beat para o final, e depois do intervalo eu estou de volta com mais Hip Hop Tuga. Estás preparado? Então, se estás, fica por aí, porque a tua rádio tem muito mais para te dar. Até já! É sexta-feira, estou caseira a ver novela brasileira. Hoje não me cheira, que saio para abanar a cera. 11:30, Ana liga, lá caio na cantiga. A festa vai ser fodida, amiga, põe-te gata e siga. Transbicinto, juntam numas de titãs. Com tudo encontro piolho, já para ir com 10 de avanço. Com a roda toda no ar, entro no bar e de repente estás à minha frente, olhar-me fixamente. Já não é de agora que a presença deixa-me à nora. Tenho a mente poluída, é por isso que a cara agora bora. Dar aquela investida, estou convencida que hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Ouviste? Não sei se aguento. Chega a ser tareia se só tu ficas pela troca de olhares a noite inteira. Barba de 3 dias que me faz perder o norte. Mão forte, que dá mais força que muito gajo em porte. So contagious, returns my pages. He's got me anxious, he's what I waited for. He keeps me guessing, spontaneous. He's so persuasive, and I'm his man. Vou roubar-vos estar no fino, básico para ver se animo. Na cabine o assassino mostra que não é menino. No ramo buzeno, gravas ao meu mano papel. Perguntas como me chamo, à noite sou Isabel. Cara de jato, Daniel, dizes show Tiago. Matas o whisky e não trago, agora é a hora que eu pago. Para ver na pista as tantas, é nicha com pancas de artista. Mas afinal tu bancas, roubar nada em casas desta ovalisca. Minha pena na tua entrelaço, não sou daço, não traço este pedaço. De mau caminho até me passo, neste espaço és só tu e eu. Rapaz, já estou lilás, sou capaz de levar-te ao apogeu-te eu. Baleio não é de saco, saco que tens substrato. Gato do tipo compacto, tens tato no trato do facto. Puxas meu braço a macho, na coxa sinto o chumaço. Vejo perfeito o encaixe, és o texto do meu tacho. Ei, ó Marta, acorda, estás a chamar a horas, anda lá, mestre. Ó Marta, acorda, Marta. Ei, peraí. Estás a dormir ainda? Peraí, ei, fogo, estava a sonhar, ó Marta, acorda, fogo, estamos todos à tua espera para almoçar, anda lá. Ai, calma, pá, interrompeste-me um sonho brutal, porra. Caramba, Joana. Viva com a Antena Web, o fulgor e a sinceridade da canção tradicional portuguesa. Alma Lusa, o seu programa de música tradicional portuguesa que vai para o ar na Antena Web entre as 15 e as 18 horas. Alma Lusa, com Carlos Bonaparte, entre as 15 e as 18 aos sábados, aqui na sua Antena Web. Aos sábados na Antena Web levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão, na Antena Web. Portugal Alternativo. Às terças-feiras e sábados, na Rádio Antena Web, David Félix, a volta ao mundo da música alternativa portuguesa. Agenda de espetáculos, lançamentos, entrevistas, o artista do mês e muito mais. É o que vai poder ouvir neste Portugal Alternativo. Às terças-feiras, entre as 21 e as 22, e aos sábados, entre as 22 e 23 horas, Portugal Alternativo com David Félix, na Rádio Antena Web. R.E.M. Rapid Eyes Movement, a expressão inglesa para movimento rápido dos olhos, algo que fazemos enquanto dormimos e que nos transporta aos nossos sonhos. Na Antena Web, transportamos ao tal Rapid Eyes Movement e fazemos com que sonhe acordar.

amor. Okay. Mas o que é o amor afinal? Eu não consigo. Yeah. O que é o amor? Dama Beth. Yeah. Só tenho uma conclusão. Não há definição. Antena Web, sintoniza-te. Ah, que piada. Não tem graça. Não tem. Não sei como tu foste embora e me deixaste aqui. Tu eras tudo para mim e não sei qual a razão. Tu nunca me explicaste porque tu me deixaste. Ainda penso nos momentos que eras tu e eu. Me davas um sorriso, diz-me o que aconteceu. Entrega a solidão. Ou será que há diferença entre amar e paixão? Entre andar e uma relação. Tenho saudades de viver o mundo sem fim. Ver-te olhar para mim, ter-te nos meus braços. Olhar para o céu, dar um pensamento. Sentir o teu calor como os raios do sol. Ver o vento levar as ondas pelo mar. Sentir o teu coração a bater como a lua dá só um olhar. Só um olhar. Não havia outro caminho a não ser ultrapassar. E eu levo a saudade comigo para o futuro. Recordação é dela, fizeste parte de mim. São apenas dias, minutos e horas que me separam de ti. Eu desespero a pensar em ti. Olho para todo lado e penso que tu estás aqui. Baby girl, não aguento mais. Mas não foi essa a razão. Cada hora, cada dia era discussão. Não era frio, mas partiste o meu coração. Tanta promessa, sei que tudo foi em vão. Então, porquê é que me deixaste nesta solidão? Não pensaste, não seguiste o teu coração. Os teus olhos não me enganam, ainda me amas. Tu não dizes que sim, mas também não sabes dizer que não. Não sei mais o que fazer sem. MC Alive é quem vem já de seguida com Quero Te Sentir. Logo depois, ficamos com Calibrados, Quando Me Quiseres. E terminamos com Bandidos, MC Bandido. Kafka, Deixa-me Ser Deus. São estas as três grandes músicas que ficam para ouvires, aproveitares e curtires. Já sabes que a tua rádio só te dá o melhor. O Musical Park está aqui sempre com grandes hip-hops. Esta emissão dedicada mesmo ao hip-hop Tuga. Devo alertar que muitas destas palavras que vão ouvir já de seguida podem não ser palavras habituais na música, mas já sabem, o hip-hop é uma música de expressão livre e cada um aqui expressa a sua forma de ver as coisas da maneira que melhor entende. É isso que torna o hip-hop uma arte. O hip-hop que associamos também com o graffiti, com os tags. Pois é, este programa está repleto de grandes músicas. E claro, grandes beats, grandes misturas. São estes os produtores das suas próprias músicas. Muitas delas não conhecidas, mas podes conhecer aqui na tua rádio. Fica por aí e deixa-te levar. Nós trazemos só descontração. Oh, yeah. Te sentir para sempre e amar, princesa do meu sonho. A teu lado quero ficar, para mim és uma deusa. Sem ti não sou ninguém, necessito do teu beijo, assim fico bem. Abraçar todo dia com carinho e amor, palavras inventadas que aumentam o calor. Dizer-te que és tudo, para mim não há igual. Tive sorte nisto tudo, és a beleza universal. Sinto todo o nosso amor, estás aqui no coração. Entre beijos e abraços aumenta a nossa respiração. Por favor, não te esqueças, eu quero te tocar. Dizer-te que és única, jamais te vou trocar. Amor da minha vida, teu olhar é magia. Precioso para mim, não te deixo nem um dia. Sinto a nossa vibração, tenho mesmo que dizer. Fazes parte desta vida, não te quero perder. Não te quero perder. Eu quero te sentir, quero te sentir. Yeah. Amor para sempre, coração apaixonado. És o vício deste puto, por ti sou agarrado. Quero te sentir, tocar nessa beleza. És tudo o que quero, podes ter a certeza. Não te deixo um segundo, és o centro do meu mundo. Por ti faço isto, tornei-me mais profundo. Tocar-te eu não quero, dizer-te te amo. Preciso de ti, quero ser o teu damo. O teu toque dá-me força, aumenta o sentimento. Teu cheiro sinto ao longe, penetra o pensamento. Ai, eu, és a minha Cinderela, isto é Romeu e Julieta. Com todo o meu amor, eu te escrevo esta letra. Não te esqueças do que digo, eu amo-te de verdade. E quero-te sentir para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Eternidade, yeah. MC Olive, quero te sentir. I'm not afraid to die. Tem sido duro equilibrar-me nesse namoro secreto. Tu não me assumes. E se a situação continuar assim, eu prefiro acabar com o nosso relacionamento. Tu entendes? Yeah. Todos os dias pelas ruas te vejo passar, na companhia de outras gatas do teu andar. Quando me vês sorris, quando alguém te vê disfarças, mentes que nada vês, finges que nada se passa. O teu orgulho entra e vê-se mais que o teu querer. Jogo o amor pelo olhar, sei que consegues ver. Comigo estás, nem parece, vejo-te distante. Conto nos dedos os momentos que eu saí triunfante. Eu te namoro e as tuas amigas nem sabem. O que elas sabem que o teu damo ainda está de viagem. Traumatizado me sinto, mas me mantenho calmo. Me doi demais receber desprezo de quem eu amo. Achas que gosto de mim, que sou muito para ti, e não consegues me assumir andar por aí. Amargamente me alimento da tua vergonha. És detestável, mas amar-te foi a minha escolha. Quando quiseres, quem não vai querer sofrer? Mais velho, oh, vai sofrer. Oh, vai sofrer. O pouco que contigo posso ficar. Chilamos 15 minutos, dizes que tens que bazar. O bom que tinha na mão, num minuto some. Tento ligar para ti, mas tens desligado o telefone. Fico sem banda, imagino tanta coisa, dama. Será que estás ocupada com tu nigga na cama? Será que estás só comigo por causa da fama? Será que o nosso namoro tornou-se um drama? Vai, só quero que me respondas. Se é verdadeira, não quero mais que te escondas. Se não dá, não dá, é melhor acabar. Ridículo é levar a sério que levas a brincar. Nossa viagem do amor chegou ao destino. Se não há feedback, eu prefiro ficar sozinho. Meu coração já deu tudo o que deu. E quando tu quiseres, quem não vai querer sou eu. Quando tu quiseres, quem não vai querer sou eu. Oh, vai sofrer. Oh, vai sofrer. Quando tu quiseres, quem não vai querer sou eu. Já não dá, nossa relação já deu tudo o que tinha para dar. O amanhã poderá ser melhor para os dois. Mas o que arrasta até ontem não arranjaste até hoje. Agora choras e imploras porque não queres ficar sozinha. Só que o meu trem chegou ao fim da linha. Fiz de tudo para manter esse amor, mas o meu esforço foi em vão, tu nunca deste valor. Agora chora, chora amor ingrato. Chora, chora e contigo acabou-se o pacto. Eu vou-me embora e não tens como impedir. É muito forte a dor dos espinhos que eu tive de engolir. Mas ainda assim segue em frente, ser feliz. Eu fico bem aqui, vou cuidar da cicatriz. Mas antes de ires, grava na memória. Toma o meu retrato para lembrares da nossa história. Quando tu quiseres, quem não vai querer sou eu. Oh, vai sofrer. Antena Web. Quanto mais música me dás, mais eu gosto de ti. Porquê que eu não sou Deus? Se eu fosse Deus, já. Porquê que há racistas? Porquê que não encontrou a cura para as ciências, motherfuckers de cientistas? Porquê que há exploração de obra infantil? Eles não querem construção civil, querem construir edifícios Playmobil. Se eu fosse Deus, castigava tantos motherfuckers. Nem os tequetes paravam um trajeto, mas está Marrocos. Onde é que tu estás, Deus, quando lá está a cidade na África do Sul? Onde é que estavas, motherfucker, para salvar a Beslan School? Onde é que estavas, no bombardeamento de Blitz? Onde é que tu estavas, naquele holocausto de Han e Auschwitz? Onde é que estavas, para impedir o teste Katrina? E as crianças que pisaram o controle de natalidade na China? Às vezes olhas para nós como um monte de fezes. Ainda bem que não perdi aqui o tempo todo com tangas de catecast. Se eu fosse Deus, castigava tantos cowards. Tirava as mulheres virgens do país aos kamikazes das Twin Towers. Eu castigava tantos cowards. E nem na escala de Richard me dei o abalo dos meus powers. Tás fumava meia dolfés, aquele sniper. Eu encontrava o Bin Laden e o Zawahir. Exterminava esses sandokás de Kuala Lumpur. Trazia de novo para o meu mundo a alma do Shakur. Será Deus? Será que tu me ouves quando eu grito? Será que soas a camisola por mim quando estou aflito? Será que nas travagens bruscas tu vais ser o meu ABS? Será que te vais perder em ou tu tens GPRS? Deixa-me o seu coprofil para fazer magia. Colocava-me a querer preventivos esses pedófilos da casa pia. Deixa-me ser o diretor desse estabelecimento operacional. Nem o José Maria Martins vos chafava da injeção letal. Deixa-me ser o ministro da defesa eterna, se eu te peço mais. Tirava a porta numas polícias para vê-los e dar aos nos baixos sociais. Deixa-me ser o Duncan MacLeod para me tornar imortal. Para ver desguerra quem são os amigos choram por mim no dia do meu funeral. Deixa-me ser rico para eu ajudar os mendigos. Deixa-me ser rico para eu ter muitos amigos. Sim. E se eu fosse Robin dos Bosques, furtavam os trocos para pôr os pobres a fazer compras nas footlocks. Deixa-me ter um iate como o meu Gamma Beats. Até as sereias diziam que se afogavam como se eu fosse um Mitch. Deixa-me ter um iate. Nem as senhoras fazer uma menopausa com Kit Kat. Deixa-me ser uma mosca porque por todo lado me entranho. Faz isso, eu quero ver Jennifer Lopez a tomar banho. Deixa-me ser o tsunami, esse temporal, para eu acabar com as chamas que todos os anos consomem em Portugal. Deixa-me ser o Aladino para ter lâmpada mágica. Revia o futuro e evitava em Castelo Paiva aquela noite trágica. Deixa-me ser o mar para poder desvaziar, para quando não houvesse ponto de socorro para aqueles que estivessem a afogar. Deixa-me ser o sol, ninguém tremia, e as crianças que dormem na rua não morriam de hipotermia. Deixa-me ser os soldados norte-americanos para ter de cativer o Saddam. Aplicava golpes como o Jean-Claude Van Damme. Deixa-me ser a estrada, deixa-me ser o Alcatron, para derreter os pneus e a descadrão mais cinco volante na mão. Deixa-me ser a caixa negra num despiste de um avião, para poder chamar motherfuckers a construtores sem pouca formação. Deixa-me recuar no passado como Michael J. Fox. Exigia-te a cura para a sida Einstein de São Motherfox. Porquê é que eu não sou Deus para acabar com os racistas? Porquê é que não encontrou a cura para a sida desses motherfuckers de cientistas? Porquê é que há exploração de obra infantil? Eles não querem construção civil, querem construir edifícios Playmobil. Se eu fosse Deus, castigava tantos motherfuckers. Nem os cutes paravam os trajetos, mas está a Marrocos. Onde é que tu estás, Deus, quando lá está a sida na África do Sul? Onde é que estavas, motherfucker, para salvar a Beslan School? Onde é que estavas no bombardamento de Blitz? Onde é que tu estavas naquele holocausto de Hal e Auschwitz? Onde é que estavas, pá, para impedir o teste Katrina e as crianças que pisaram o controle de natalidade na China? É que eu não sou Deus. Eu castigava tantos caos. Pois é, aproveita bem o tempo, porque quando eu voltar já será para as despedidas. Soleil é a música que vem já de seguida. Logo depois, ficamos com Alcatraz, de ti, sou dependente. São as duas músicas, dois beats, que ficam para seguir aqui no teu Musical Park. Este programa que está repleto de descontração, boa disposição e, claro, música, porque a conversa às vezes não faz muita falta. Ou melhor, neste caso tem que fazer, porque tenho que te dizer, claro, as músicas que se seguem, e são estas as que se vão seguir. Mais dois grandes beats para curtir-os. Fica por aí e aproveita! Melancolia na poesia da vida. Sei que lá de cima nos consegues ouvir. Eu não entendo esta tua partida, amigo Soleil. Foste embora sem dar aviso. Deus fez a chamada, respondeste ao seu pedido. É precioso compreender que o homem bom parte cedo. Slide, yo, slide, isto é para ti. O disse em peso. Pensamos em mim, pensamos em ti. Fazes falta, muita falta, mano. Muita falta, mano. Muita falta, mano. Oh. Amigo, ainda não

nunca cumpriste enquanto me tiveres. Tudo o que disseste foi o mais belo que alguma vez ouvi. Tudo o que tu és, eu nunca me esqueci. A verdadeira definição da perfeição, a solução da cura para o meu coração, a razão de toda uma vida e de esta solidão, a fonte mais bela da minha inspiração. Foste o meu passado, és o meu presente e quem sabe no futuro. Foste o meu amor mais belo e de todos eles o mais duro. Pensava em mais e te perder do que em te fazer feliz. Tudo o que tu és é o que eu sonho, simplesmente eu e tu podemos ser nós para sempre. Várias pessoas não querem a nossa felicidade, iludem-me com mentiras, mas em ti encontro a verdade. Um pouco de tudo, onde no fundo não sou nada. Sempre pendente de ti, serás sempre a minha amada. Peço desculpa por tudo o que fiz. Pensava em mais em te perder do que em te fazer feliz. Tudo o que tu és é o que eu sonho, simplesmente eu e tu podemos ser nós para sempre. Várias pessoas não querem a nossa felicidade, iludem-me com mentiras, mas em ti encontro a verdade. Um pouco de tudo, onde no fundo não sou nada. Sempre dentro de ti, serás sempre a minha amada. Pois é, o fim da nossa emissão chegou. Os nossos 90 minutos estão mesmo a terminar. Vamos ficar com És Tu, música de Ash. Então, esta é uma das músicas que fica para o final. Alma Lusa, música, aliás, programa de Carlos Bonaparte. São 3 horas de emissão dedicadas à música portuguesa. Venho já de seguida com ele, sempre com a sua boa disposição. E, claro, aquelas músicas que são do nosso país. Hoje parece que dedicamos tudo ao nosso país. Mas, sim, claro, o nosso país deve ser sempre posto em primeiro lugar. Devemos ouvir produto interno bruto. Músicas portuguesas, produto nosso. Devemos dar valor àquilo que é mesmo de Portugal. Made in Portugal, digamos assim. Terminamos então. Da minha parte é tudo. Estou de volta. A Antena Web, já sabem, com muita da programação, muita da programação irá sofrer as suas alterações, mas assim terá que ser, infelizmente. Mas, claro, já sabem, para a semana estou de volta e garantidamente que estou de volta com mais música. Não prometo que seja hip-hop tuga, mas com certeza serão grandes sons para aproveitares. No stress, só com muito relax. Fica bem e até para a semana. Dedicar estes versos, hoje foi dia ideal. Quero dizer que não és importante quanto me és especial. Tu chegaste a pensar que de ti não queria saber, mas como isso é possível, é impossível te esquecer. Mesmo que estejas longe, eu levo-te sempre comigo. Guardo num sítio bem seguro, pois não te quero em perigo. És inspiradora de um poeta que alarga a sua imaginação, pois o sítio antiquado cá dentro no meu coração. És tu que me acalmas no dia que não é perfeito. Basta sentir, ouvir o batimento do meu peito. Tu fazes-me voar, transforma-me em astronauta. Basta olhar para a lua quando eu sinto a tua falta. Contigo ia ao mais além, pois nem sequer encontrava o fim. Podia dar-te o meu ombro só para dormir junto a mim. Entre nós não há relação, só a intenção de conhecer. Mas acho que já posso dizer que és um pedaço do meu ser. Não tenho medo de viver no momento, davas ajuda. És uma boa amiga, eu adoro-te, miúda. Eu adoro-te. Anda comigo, eu vou-te mostrar que eu que sinto. Acreditar. Olhando nos olhos, não é fácil para mim. Espero que um dia em que digas sim. Anda comigo, eu vou-te mostrar aquilo que eu sinto. Tens de acreditar. Olha-me nos olhos, não é fácil para mim. Espero que um dia em que digas sim. Sei como te achas difícil de gostar. Tem um cego não compreende porque só vê não é amar. Só acha quem está perto de ti, eu aceito. A pessoa que tu és não encontres nenhum defeito. Até no silêncio te consigo escutar. Tu não sais da minha cabeça, começo a alucinar. Quando não estamos eu e tu é um pesadelo medonho. Mas estás no meu inconsciente de noite, contigo eu sonho. Ao teu lado apaixonado fico com o teu sorriso. A maneira como tu falas leva-me logo ao paraíso. Por momentos fico outra vaguear no outro planeta. Mas durante essa viagem encontro mulher mais perfeita. Se o vento soubesse não fazia a ira dos amores. Porque a mulher mais bela és tu. Teu olhar mata-me, a tua voz mata-me. Atinge a minha fonte, tu és a água que me corre. Não saias da minha vida senão o meu corpo morre. Vou-te levar até aos céus, felicidade tu vais tê-la. Eu sou a noite que te protege e tu vais ser a minha estrela. És tu. Anda a comigo, minha estrela. Eu vou-te mostrar aquilo que eu sinto. Tens de acreditar, acreditar. Olha-me nos olhos, não é fácil para mim. Espero o dia em que digas sim. Diga sim. Anda comigo, eu vou-te mostrar aquilo que eu sinto. Tens de acreditar, acreditar. Olha-me nos olhos, não é fácil, não é fácil para mim. Para mim. Espero o dia em que digas sim. Diga sim. Seja tarde ou cedo, mas tenho algo a dizer. Para mim o mundo parou e eu fiquei sem perceber. Não pensei viver esta situação contigo. Eu te ligo, oi sorriso tu e os teus amigos. Não hesitaste em deixar-me aqui sozinho. Estou perdido, não encontro teu caminho. Se for longo, não tenho forças para correr. Este amor existe, aos poucos vai desaparecer. Estou triste, mas teus conselhos são em vão. As tuas atitudes me serviram de lição. És impaciência, torna os meus atos defeitos. Homem, cabe dizer com amor de mãe, eu mais perfeito. Nossos planos futuros, tudo em vão, eu como agora. Será que vais viver meus sonhos com outra pessoa? Nunca te esqueças, respeita. Sei que tudo acabou, mas foi no erro de uma ex-relação que a gente começou, baby. Podes pensar, mas não te quero magoar. Pensei que o nosso amor nunca ia acabar. Estarás para sempre no meu coração. Será dor, amor ou ilusão? Podes pensar, mas não te quero magoar. Pensei que o nosso amor nunca iria acabar. Estarás para sempre no meu coração. Será dor, amor ou ilusão? Olho para o meu interior, vejo lágrimas derramadas. Coração ferido, alma quebrada e isolada. Minha noção de dor permanente arde. Arrependimento tarde, sacrifício em vão. Dentro já não cabe tanta, tanta, tanta discussão. Se errei, magoei sem intenção. Não quis, tu erraste, magoaste. Deixaste-me infeliz, virou rotina. O sofrer-se intimidado, o silêncio ocupava o lugar entre frases. A dor falava por si, a paciência e em desgaste. Às vezes eu me pergunto realmente se tu me amaste. Bom compromisso de início era algo sério. Dói imenso cá dentro, amar assim eu não quero. Não é nenhum mistério, já sofri por amor. Deixaste-me com a dor do amor marcado. Não há dor maior de quem confia e é enganado. Podes pensar, mas não te quero magoar.